Atinge Alfa 18,6, obrigado, uma boa tarde. Juliette Tango Zulu, vento no 80 graus, 09 nós, livre decolagem no 7. 4 Antena Campinas. 1903, hora Brasília? Campinas, senhora, alternativa. Copiado, 1903, hora Campinas. O senhor prossegue o táxi até o través do 08, aguardando a Avianca. Depois, segue o via Pátio Principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando chama a torre 1186, Golno 394. Gente, inicialmente o través do 08 autorizado, após Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, monitorando a torre, corrigindo, chamando a torre 2862, é o Golno 394. Na 6326, desça para 2000 pés, que negar na 097, está livre dos mínimos de TAP. Reposta utilizada no localizador. 2000 pés e TAP, Oceané 6326, livre. 1648, desça para 3000 pés, que negar na 097. Para 3000, 0 no 6648. 1648, foi direto TAP. E TAP direto no 648. Que negar no 097. Índia Alfa 1862 M17 6142, obrigado. Pede confirme. Confirme a altitude para o Índia November Alfa. 2507. Sim, está autorizado. Juliette, está do relô. Confirme para o controle instalador. Papa Tango, Juliette, está do relô. Decolada 17 na Coral. Papa Tango, Juliette Tango Zulu. Contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 080. Quando possível, voe direto Coral. Presente direto Coral, senhora. 7. Uno 333, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1. 1-3-3-2-5-2-5-1, obrigado. Atendendo a Telematango. Prossigo a Telematango. Eu quero me autorizar, vou manter o sobrevoo aqui na região do Aeroclube, foram 5 minutinhos. Tá autorizado, mantendo no máximo 500 pés. 500 pés, vou manter a Telematango. Santa 3561, está autorizado, vai direto a Elefa. Elefa, Santa 3561. Olha, Salvador, Santa 3154, informação Papá, boa tarde. Santa 3154, boa tarde, acendo identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, que é legal na 097. 050 com na 097, com uma redução de velocidade. Ainda no número 3 na aproximação, tráfego que o precede está a 1 hora 25 milhas. Ok, tá certo. Eu informo a minha filha mais 205. Gente. Oi, boa tarde, o Chanel 6213. Chanel 6213, contato errada na decolagem, suba para nível de voo 360. Mantenha a prova até 3000 pés, apoie o voo na prova direita. Subindo no nível 360, após 3000 pés, voa na proa de Lido, mantendo a proa por enquanto, 6213. Santa 3561, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. 260, 288, Santa 36, 3561. Então, 3154 está autorizado a voar high speed. Que bom, high speed, 3154, obrigado. Zero 3154, VoIP. Joinha, VoIP, obrigado. Salvador, boa tarde, Gol no 394, ponto de espera, pista 10, pronto. Boa tarde, Gol no 394, mantenha o ponto de espera. Mantenha 394. Posicionamento 1 no 42, livre decolagem 10, vento no 70 graus, 109. Iniciado, Neon no 42. Azul 4462, acionei edificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060, que é legal no 017. Ali mantenha no 0, gol no 394. 54, confirma sua velocidade. Velocidade de 260 nós, vai ter que reduzir para 250 abaixo de uma centena. 7. 4462, confirme sua velocidade. 250. Azul 4462, confirme a velocidade. 250. 7. Retusa para 250 nós. Não, está mantendo 250. 7. Mantém 250 nós, está seguindo o tráfego 2011 milhas. Ei, vai manter. Chamei 6326, completa aproximação, chame torre 118, pessoal 6. 183, moça. Fico teto, mantenha sem condições visuais, dando meus pés, reporte no trajeto para que passou. Controle Salvador, boa tarde, Bocan Romeu, Lima Delta Lima. Se siga, Papá Romeu Lima. Está notificado 1h30 de voo local, vai manter um sobrevoo em Camaçari, após prossegue aí destino Aeroclube da Bahia. É um Romeu 44, codificado 0234, transponder 4 a bordo. Papai Romeu Lima, autorizado sobrevoo em Camaçari, mantendo 500 pés, que é legal no 017. Vamos lá, manter 500 pés, aí está ciente da área proibida, o Lima Delta Lima. Atrás de Salvador, boa tarde, 6142. O Chané é 1142, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, você é da Puca. 350 na Puca, o Chané, 6142. Confirma no controle de Salvador, a nave é chamada 0234. É o 0234, Papa Romeu Lima, Delta Lima. Papa, Delta Lima Tango, no trabalho de Pitua. Hotel Lima Tango, chame torre 118-6. Boa tarde. Hotel Lima Tango, reporte farol de Itapuã. Positivo, senhorita, dá pra cruzar agora direto pra Irmar, tô visual com o tráfego na final da 10. Oceano 326, livre pouso no 0, vento no 70 graus, 09 nós, reporte baixado e travado. Já baixado e travado, livre pouso 6326. Gol no 394, decolou 00, chame o controle 120.80. 1208, gol na 394, passado. Hotel Lima Tango, dá presente autorizado cruzamento da 1028 para o L. Henri Mar. Tá iniciando o Hotel Lima Tango, senhorita. Controle Salvador, Gol no 394, decola, cruzamento 600. Gol no 394, confirma o transponder que tá acionado. Acima de 5421. Submantendo 360 após 2 mil pés, direto Leda. Após 2 mil, direto Leda, Gol no 394 para 360. Final da 1-0, Hotel Lima Tango. Ciente, visual, Hotel Lima Tango, reporte no solo, Serra November, controlado. Serra November, controlado, reportará, Hotel Lima Tango. Alfa de Santo, condições visuais para 1500 pés. Em condições visuais. 1500 condições visuais do nome dela. 01 no direito, no 2 e no 9. Direito 219, 63, Luz Bem. Papapá, Mike, é com Delta? Papapá, Mike, é com Delta, é o controle? Esse é para 500 pés, último de Salvador, 1007, informe visual com o Itapuã. Solo Salvador, boa tarde, o Chinem 6326 livrou, na sua escuta. O Chinem 6326, boa tarde, prossegue táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette, 6326. Chinem 6213, chame Recife 13325, alterna 251. 3325, 251 com Recife, 6213, uma boa. Chinem 6154, desça para 3000 pés, o altímetro em Salvador 1007. 3000 1007, 3154. Solo Salvador, azul 4131, está pronto para o táxi. Com 129 no POD, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, condicionar a torre 186. O ajuste 1017, bom voo. Ajustado 1017, livre da taxa Alfa, com ponto de espera 1864, 131. Metrô de Salvador é 1-8, decimal 62. 186. Salvador é o gol no 648. Gol no 648. Reporte trem de pouso baixado e checado. Estamos com o trem baixado e travado, pista a vista, no 648. Change, gol no 648, livre pouso 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 1-0. Hotel Limatã, confirme no solo. Change, frequência livre, Hotel Limatã. 685. 254-1255-2085, ligado. Oi, Salvador, boa tarde. Azul 4131, tá pronto no ponto de espera da 1-0. Azul 4131, mantém o ponto de espera. 7-4131. Gol no 648, informação de trato, helicóptero litoral, não vai interferir com sua aproximação, 500 pés. Ciente, tem o mesmo no TQS. Mike Eco Delta, informação de tráfego, Boeing 737, final de 5 milhas, 1-0. Mike Eco Delta, sim. Colômbio 7 com curva à direita, corredor chefe. Controle opera 1208, aciona 0161 no cotejo. Estado 2017, esta prova. Vai manter a prova com limite localizador. Mas vá com 185 nós então. Ok. Porém ainda mantendo a prova. Não, só informei que nós vamos manter o 185. Ok, 7. Informação 3154, está mantendo 200 nós agora. Controle 7. Mike Eco Delta é a torre. Livre em dia novembro, Alfa, chame para o retorno a Salvador. Pós, reporte tirando base no 7. Quatro, já com velocidade compatível com o tráfego à frente, após etapa, prossegue na chegada para a dona. descendo até 3.000 pés com 1.017. Eu vou a ETAP agora, 4.000, 3.000, 1.017. Mando Duna. Duna da presente. Bravo, Kilo Whisky de Valença para Salvador, 1.500 pés. Altimetria Salvador 1.017. Consiga via corredores em Fão em Paripe. Estacionado 0116. A livre é LF para 3.174. Afirmo, livre é. Descendo para 2.000 em forma estabilizada no localizador 3.154. Amarato. Quatro 4131 na Ali Mantenha 90. Ali Mantenha 90, 4131. Aqui é com Delta, vento 160 graus, 10 nós, livre, pouso, pista 17, check trem. Maquete Delta, livre pouso, trem baixado, check-out. Papatango Bravo, que Luiz, seu POB. Bono 648, solo 08, direito no 219. 219, à direita, gol na 648. Chame Recife 3325, alterna 251. 3325, alterna 251. Uno, gol, 1-3-4, boa tarde. Bravo, Kilo Whisky. Paulo, boa tarde, gol, 1-6-4-8. 6-4-8, boa tarde, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes, Juliette, gol, 1-6-4-8. Autorizado pro 62, né? 4462 está livre, ele é se descendo para 2.000, acusa estabilizado no localizador. 2.000 e formará estabilizado. Livre de colégio, iniciamos o 4131. Tomai Quebec, livre acionamento, chame para o táxi. Altan 3154, passou de terra mais travado, boa tarde. Boa tarde, 3154. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre. 154, livre pouso no zero, vento no meio 0 graus, 10 nós, só confirmando o check frame. 3 verde, baixado travado. Obrigado. Delta, seu solo 10, frequência livre ao estacionar, boa tarde. 1-3-1, decolou 10, chame o controle 1-2-0, decimal 8-0. 3-0-8, quase 1-3-1, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 4131, cruz na 1500 pés, na Delta. Azul 431, contato radar na decolagem, submontanha 360, após 2000 direto Leda. 360, após 2000 autorizado direto Leda, azul 431, obrigado. 48, Juliette para o 02. Juliette para o 02, Gordo 648. Papa Golf, aguarde cópia, confirmando, Sierra November, Eco India, radial ideal. Eco Yankee, confirmando, radial ideal. Dime? 5-4, solo Juno 2, direito no 219. Direito 219, tá 319. 01, copiado. E o nível que o senhor prossegue? Do 4462 na escuta da torre. Boa tarde, visual, final da 10, baixar e travado. Gente, azul 4462, livre pouso no zero, vento no meio, 0 grau, 099. Livre pouso no zero, obrigado. Copia. Autorizado Sierra November Eco Yankee, 1.010, conforme a rota do plano. Decolamos no 7 com curva direita, corredor AC. Controle opera 1208, aciona 5516, Cotege. Mike Beck ajustando 017. Autorizado táxi via Oscar, reporte ingresso no 7. Oscar Papa Golf. E apenas para confirmar, essa localidade fica a quantas milhas de Salvador? Milhas. O senhor encontra-se no passo 4? Passo 5 e o POB? 02. Acionamento e táxi e decolagem no passo 5, some a torre, frequência 1986, estado no 017. No 54, Juliette para o 09. Solo Zuno 4, direito no 219. Direita 219, boa, 4462. Oscar Papa Golf e a torre. Livre acionamento, chame táxi, Oscar Papa Golf. Salvador, boa tarde, azul 4462, livre via Fox, não se escuta. 4462, boa tarde, prossegue Alfa, reporta antes da Juliette. Autorizado via Alfa, reportando Juliette, o azul 4462. Aí, Quebec, a Lima, tem 17, reporte pronto para decolagem. Decolagem, 3-1-4-1-6-0 ao 1-5-0, transfere. Acionei 6-3-1-4, acionei a identificação desse Matel 050, autorizado a chegar a Mare. Identificou 050, Mari, temos a Quebec. Papa Golf, ajuste no 0 no 7, autorizado táxi via Papá, reporte ingresso no 7. Com destino em Valença, acionado 0157, 4 a bordo, acendendo para 510. Salvador, boa tarde, FQL 021, reaching and maintaining for level 160. Portugal 021, Scope Identification, San Martin Level 040, clear on bomb arrival. San Martin Level 040, clear bomb arrival, and Scope Identification, Portugal 021. Azul 4131. Azul 131, escuta, prossiga. Chame o Centro Recife, 13325, se falhar as comunicações após o través de Léo, chame 125. Ou não? Recife 13525, fala de comunicação através de Leão 1251, pronto, 31, boa tarde. torre, 18 Medusa. Tango Zulu. Mantenha o 080, agora passou o Coral. Serviço já terminado, chame o controle Ilhéusa, frequência 120 decimal 1. Papai Romeu Lima. Escuta, senhor. Vira de Costa Azul para Valença, 500 pés. Afirmativo, 04 a bordo, 0157 acionado. Copiado, prossiga em condições visuais, 500 pés, informe através do farol da barra. Vai chamar no farol da barra, o Papai Romeu Lima. Tomai Quebec decolou 18, chame o controle 1208. 1208, seu controle de Tomai Quebec. Sou Papatango, vi Tomai Quebec, decolou, não se escuta. Vi Tomai Quebec, o nome do pés em condições visuais, corredor axé, informe através do farol da barra. Vi pés, corredor axé, apontará farol da barra, vi Tomai Quebec. Lima Delta Lima, o controle? 40, copia? Posso copiar, 649. Autorizado em Léo 240, Golfo 677, após rota do plano, decola 10 com curva à direita, saída da Euleda e Léo. Controle opera 1208, aciona 5560, cotejo. De pouso em Valença. 77. Após direto Ilhéus, concurso à direita da decolagem, Dael Leda. 1208 é o controle, 5560 transponder, o gol no 649. Correto, quando pronto, também puxa acionamento no 02. Positivo, chamaremos. Papa Golf decolou os 20, chame o controle 120 decimal 80. Golf. Bravo que Luiz, que livre pouso no 7, vento no 70 graus, 10 nós. Condições visuais, informe através do farol da barra. Vai chamar através do farol da barra. Go 021, reduce to 210 knots. Reduce to speed 210 knots, that's call 021. Papa Romeu Lima, Delta Lima, o controle.